My name is Jorge. My name is Fernando. Mein Name ist Marcelo. Wir sind Alicia und Sonja. Ich bin Adrian. Mein Name ist Leonie. Hola, soy Estela und alle zusammen sind wir Onda Latina. Onda Latina. Ihr hört uns Montag bis Freitag. Von 10 bis 12 Uhr. Auf Tide 96.0. Onda Latina beginnt jeden Montag mit El Transistor. Am Dienstag hört ihr Orgullos Latinos, Musica y Poesía. Am Mittwoch gibt es La Onda de Alicia y Sonia. Gut gelaunt geht es am Donnerstag weiter mit Sal y Pimienta. Und am Freitag startet ihr mit Fin de Semana ins Wochenende. Nicht verpassen, Onda Latina. Montag bis Freitag. Von 10 bis 12. Auf Tide 96.0. É isso aí, uma muito boa tarde. Você está na Rádio Mama Terra em tempo de festa junina no Brasil. Muito quentão, muita canjica, muita coisa boa. Estamos aqui diretamente de Hamburgo, no maior calor, 31 graus. 31 graus aqui na sombra, na Rádio Mama Terra, que fala para vocês diretamente da Rádio Pública de Hamburgo. Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Marcos Romão hoje aqui, mais uma vez falando para vocês. Aproveite para mandar um beijão para minha irmã Rosane Romão lá em Niterói. E lembrar para vocês que hoje o nosso programa vai ser só com o Marcos Romão e muita música, muita agitação, porque o pessoal do Pindorama, o Razadalto e o seu filho Leon lá de Berlim mandaram muita música boa para a gente. E fiquem ligados, porque também estamos muito preocupados com o Irão. Estamos preocupados porque nós aqui da Mama Terra temos muitos amigos iranianos. E a Zinibai, Rádio Mama Terra, 96.9, einzendo em Deutsch und Portugiesisch Sprache. Heute unser Sendung mit viel Musik. Marcos Romão, heute die Deutsche Stimme. Vai outro gutige, die Deutsche Stimme von unser Sendung. Heute muss eine Fortbildung machen. Und wir haben heute viele Musik geschickt aus Berlin, von Razadalto, von unserer Geschwister Radio aus Berlin, die Radio Sassi und Pindorama aus Berlin. Und wir sagen, dass jetzt wir haben Musik von die Juno Party da in Brasília. In Brasília man feiert in Juni viele Party, die heißt Festa Junina. Ist neu in Arte. Portugiese von Brasília, so sprechen. Und letzte 300 Juno haben wir die Party von Heilige Antonio. Heilige Antonio in Brasília ist der Heilige zu heiraten. Ist der Tag, wo alle Männer und die Frauen, die noch keine Mann oder Frau hatten, haben, gehen zu den Heilige Antonio zu beten und seine Partnerschaft für das Leben oder mindestens bis den nächsten Jahre. Und gehen wir weiter mit der Festa Junina aus Brasília mit Luiz Gonzaga. É isso aí, Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português, alemão, com sotaque brasileiro, com Luiz Gonzaga, nosso grande Luiz Gonzaga, figura incrível do cancioneiro nacional do Brasil. A Rádio Mamaterra é aquela rádio em português, alemão, com sotaque brasileiro. Ja, ihr sind bei Rádio Mamaterra, 96.0. Ortrun Gutig, die deutsche Stimme von Mama Terra, macht heute eine Ausbildung. Deswegen, ihr müsst sich vergnügen und genießen meine deutsche Sprache. Wir hören Musik von Luiz Gonzaga bei Rádio Mama Terra, dizendo em deutsch und portugiesisch Sprache. Und wir gehen weiter in portugiesisch Sprache. É, minha gente, estamos aqui recebendo uma notícia muito interessante. Enquanto comemoramos as festas juninas, recebemos notícia do Brasil. Recebemos do Jorge Luiz Rodrigo dos Santos uma matéria que saiu lá na Folha, no jornal Estado de São Paulo. Depois de fazerem uma análise com cerca de 18.599 estudantes, pais, mães e professores no Brasil, pesquisadores chegaram à conclusão de que a escola do país é dominada por preconceito. Olha só, minha gente, a gente aqui pensando em coisas bonitas, temos aqui uma escola europeia para nossos filhos, que eles aprendem com crianças do mundo inteiro a falar e escrever em português e alemão. E no Brasil, o pessoal, depois de pesquisar 501 escolas, chega à conclusão de que tem muito preconceito. E é interessante os dados do preconceito. 96% das pessoas nas escolas têm preconceito em relação a pessoas com deficiência física. E 94,2% na questão racial. Ou seja, está entranhado no Brasil esta questão. Foi comprovada pela primeira vez uma relação entre preconceito e o desempenho na prova no Brasil. Até nas provas, as pessoas que têm notas mais baixas é porque recebem ou têm hostilidade do professor. Isso é algo que nós que já vivemos no Brasil, nós que já estudamos no Brasil, nós que já frequentamos bancos de escola, já sabíamos desde criança que quando um professor não gosta de um alunozinho que tem algum defeito físico ou que tem uma cor que ele não gosta, esse aluno sofre o pão que o diabo amassou dentro da escola. O interessante é que agora são dados, foram pesquisados 18.599 estudantes, pais e professores. E os preconceitos são contra homossexuais, pobres, negros e deficientes. O Brasil precisa fazer uma renovação completa da sua mentalidade e do seu pensamento. E seguimos com Festas Juninas do nosso amigo. Lembrando meu pai, agora eu tenho que lembrar meu pai. Meu pai, que faleceu no ano passado, faria ontem 86 anos. Ele se chama João. Por isso, para no dia de São João, hoje dia 24 de junho, vamos tocar a música São João na Roça. Thank you. É isso aí, você está na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Acabamos de escutar a música São João na Roça, do nosso querido amigo Luiz Gonzaga, grande figura da minha infância, com CD, quadrilhas e marchinhas juninas. Via Zinibai, Rádio Mama Terra, Zexo 96 Nu, Einzendo in Deutschland Portugues, Sprache, bei Tide. De Burga Canal, Hamburg. Heute unsere Moderatorin, deutsche Moderatorin, macht eine Fortbildung des Weges ist nicht da. Und wir haben gerade gespielt Musik von Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga kommt aus Nordost-Brasilien und ist schon gestorben, aber ist die Basis von dieser tolle Musik, die man spielt in Brasilien normalerweise in Juno, bei die Partys in Juni, aber heutzutage ist seine Musik in ganze Brasilien, man spielt und auch in ganze Welt und man nennt heutzutage auch Forró, Forró, diese zusammen tanzen und diese ganze Musik, die Art zu tanzen, die danach, es gibt die Lambada, es gibt die verschiedenen Arten von Tanzen, aber die Basis kommt von dieser Forró aus Brasilien. Und wir haben gerade gesprochen in portugiesischer Sprache über eine Forschung in Brasilien, die gerade gemacht ist mit 20.000 Schülern und Eltern und Lehrer von Schule in 501 Schule in Brasilien. Und die sind auf die Ergebnisse gekommen, dass 99,3% von den Leuten haben Vorurteile gegen Personen mit Behinderung, gegen Homosexuelle, gegen arme Leute und gegen Schwarz. Und 96% haben besondere abstoßende Gefühle in Bezug auf behinderte Leute. Und 94% haben Probleme mit anderen Farben. Und das ist ein Problem, die man nennt, das ist in die gesamte Schule, das gesamte Schulsystem, wo auch Kinder, die merken, dass der Professor oder der Lehrer oder Lehrerin ein Vorurteil gegen sich haben, diese Kinder hatten immer Schwierigkeiten, zu lernen und hatte auch schlechte Benotung. Und das ist ein Problem von Brasilien, die endlich man macht eine Forschung. Wir sind in Brasilien geboren und die haben die Schule besucht dort in Brasilien. Wir wissen ganz genau, dass diese Untersuchung, die ist veröffentlicht bei der Zeitung Estado de São Paulo, ist Wahrheit. Brasilien muss verändern. Brasilien muss endlich entdecken seine eigenen Vorurteile, seine eigenen Rassismus, um das zu verändern. Und wir gehen jetzt zurück nach Brasilien mit Musik von Baby Consuelo, die heute heißt Baby Brasil, mit der Musik de Raiz Araruama aus meiner Bundesstaat Rio de Janeiro. Mas que beleza! Baby Consuelo, que hoje é conhecida como Baby Brasil, na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente de Hamburgo. E aí, as viazinhas de Rádio Mama Terra, anisando em Deutsch und Português Sprache. Und wir haben gerade gehört Baby Consuelo. De heute heißt Baby Brasil. Viele Menschen denken, dass Baby Consuelo kommt aus Bahia, aber nicht. Sie kommt aus Niterói, aus meiner kleinen Stadt. Die heißt Niterói, die direkt gegenüber Rio de Janeiro. E a Rorima vai manizendo das escome aus Niterói. O Niterói bedeutet eigentlich versteckte Wasser. Niterói ist eine Stadt, die wir stehen auf und sehen immer Rio de Janeiro. Und wir haben nicht alle Probleme, die Rio de Janeiro hat. Deswegen, wir sagen immer aus Niterói, dass wir haben ein Vorteil, dass wir haben die bessere Blick von Rio de Janeiro und gleichzeitig den Ruhe von einer kleinen Stadt, die wie ein Insel, Niterói. Von Niterói kommt Baby Consuelo. Unsere Sendung heute ist mit viel Musik und wir widmen diese Sendung insbesondere für das Volk aus Irã. Ja, wir sind sehr besorgt, weil wir haben viele Freunde aus Irã. Wenn ich habe in Köln gelebt, habe ich immer die Möglichkeit mit Freunden, mit vielen Freunden aus der Irã, zusammen zu leben in unserem großen Haus da in Südstadt von Köln. Und wir sind sehr besorgt und wir hoffen, dass man kommt auf eine gute Lösung für diese Probleme. Weil Korruption und Unterdrückung von dem Volk, das geht nicht. Man kann nicht mischen Religion mit das die Freiheit von den Menschen. Deswegen wir von Mama Terra, wir sind sehr besorgt. Peguei Vaita em português e Sprache. Minha gente, eu estava falando aqui que nós realmente estamos muito preocupados com a questão do Irã. Porque temos muitos amigos. O Adalto está escutando a gente agora, está me escutando lá em Berlim. E ele sabe disso. Nós temos tantos amigos, tantos colegas. Gostamos tanto de comer uma comida gostosa, de sair e ir para o parque junto, bater papo. E nós estamos com muitos amigos, com muita preocupação. E as únicas notícias que recebemos são notícias que vêm por SMS, ou que vêm pelo Twitter, ou que vêm pela internet, estão todos preocupados com seus parentes. Nós que vivemos 21 anos de ditadura no Brasil, nós sabemos o que, que é isso, o que, que é esse terror que as pessoas vivem. Por isso, seguimos com Baby Consuelo. Esse som do agogô, esse toque do afoxé. A força do Afoxé com Baby Consuelo, ou Baby Brasil. Atualmente ela se chama Baby Brasil. Na Rádio Mamater 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente de Hamburgo. A voz do Marcos Romão aqui nesse calor de 31 graus, a sombra na Alemanha. Via Zine bei Rádio Mamater, ein Sendung in Deutsch und Portugiesisch Sprache. Direkt aus Hamburg für die gesamte Welt. Ihr hören heute den Stimme von Marcos Romão bei Ortrun Gutke, unsere deutsche Moderatorin, macht heute ein Fortbildung. Wir haben gerade gehört die Musik der Kraft von Afoxé. Afoxé ist eine Musik, die kommt von den Candomblé, von den Orixás, von den Gotterreiten, von Afrika und Brasilien und der Karibik. Und der Kraft von Afoxé ist, was bringt die Menschen ab und zu auf der Straße zu feiern und auch zu die eigene Würde zu zeigen. Und diese Musik war für die Menschen in Iran, die im Moment kämpfen für die eigene Würde, für die Frauen, für die Jungen, für die ältere Leute, für alle Menschen, die gegen die Unterdrückung im Moment auf den Straße gehen. Und wir bitten für die gesamte Welt zu unterstützen diese Menschen, die Hilfe brauchen im Moment. Wir haben schon erfahren, ganze Geschichte von Brasilien, fast 21 Jahre Militärregierung. Deswegen wir können festehen ganz gut, wenn die Bevölkerung gehen auf den Straße mit bloßen Händen ohne Waffen gegen die Unterdrückung, weil sie sagen, das ist schon genug. Wir gehen jetzt weiter in portugiesische Sprache. Minha gente, essa música eu toquei especialmente para lembrar a energia do Afoxé para o pessoal do Irã. Para o pessoal do Irã, quando eu vejo esses jovens, essa garotada, os mais idosos, as pessoas todas na rua, quando eu vejo as fotos que meus amigos têm me mandado, porque tá tudo, a gente está recebendo tudo via internet, quando temos recebido isso daí, me dá uma emoção muito grande e me lembra de tempos que eu estive na Bahia em 1980 e que praticamente nos dias de carnaval, no centro de Salvador, nos blocos chamados blocos de índios e nos blocos de mortalha, você não via praticamente nenhum negro, nenhum índio nas praças de Salvador. Era uma coisa incrível. Só à noite, nos bairros mais distantes, é que você via essa população. Era 80 no Brasil. E antes era pior ainda. Mas isso foi mudando. Foi mudando com as caminhadas do Olodum, foi mudando com as caminhadas do Ilê, que saíam na madrugada e varavam o dia. Saíam na madrugada e varavam um dia. E mudaram praticamente de um dia para o outro, depois de muito sofrer, mas com a energia do Afoxé, com a energia dos orixás, mudaram a cor da Bahia. Agora só falta para esse pessoal conseguir entrar na universidade. Esse é o grande problema da elite brasileira. Eles não admitem uma mudança. Hélio Gaspari comentou no outro dia que na realidade a elite brasileira ainda pensa como no tempo da escravidão. Por isso não considera, por isso luta contra a possibilidade dos negros brasileiros passarem a ter chances iguais, oportunidades iguais. Ninguém quer ser melhor do que ninguém, quer apenas ter a mesma chance. E para os povos do mundo que lutam por oportunidades iguais, que lutam contra todo tipo de opressão, uma música muito legal chamada Karnak, o mundo. Mismo svi, sinovi, isto Boga. Ali ne govorimo isti jezik. Treba li da govorimo isti jezik? Jezik, srce. Ya chileno pra caramba. Tem alemão, italiano, italiana, o mundo filé milanesa. Tem coreano, japonês, japonesa, o mundo é uma sala da russa. Tem negro da Pérsia, tem negro da Prússia, o mundo é uma esfirra de carne. Tem negro do Zambia, tem negro do Zaire. We are all sons of the same God, but we don't speak the same language, the language of the heart. O mundo é azul lá de cima, o mundo é vermelho na China. O mundo tá muito gripado, o açúcar é doce, o sol é salgado. O mundo tá quente de vidro, tá cego do olho, tá surdo do ouvido. O mundo tá muito doente, o homem que mata, o homem que mente. Por que você me trata mal, se eu te trato bem? Por que você me faz o mal, se eu só te faço bem? Por que você me trata mal, se eu te trato bem? Por que você me faz o mal, se eu só te faço bem? Todos somos filhos de Deus, só não falamos as mesmas línguas. Todos somos filhos de Deus, só não falamos as mesmas línguas. Everybody's filhos de God, só não falamos as mesmas línguas. Everybody's filhos de Gandhi, só não falamos as mesmas línguas. Pequeno pra caramba, tem alemão, italiano, italiana, o mundo filé milanesa, tem coreano, japonês, japonesa, o mundo é uma sala da russa, tem negro da Pérsia, tem negro da Prússia, o mundo é uma esfirra de carne, tem negro do Zambia, tem negro do Zaire, o mundo é azul lá de cima, o mundo é vermelho na China, o mundo tá muito gripado, o açúcar é doce. O sal é salgado, o mundo pequeno de vidro, tá cego do olho, tá surdo do ouvido. O mundo tá muito doente, o homem que mata, o homem que mente. Everybody's filhos de Gandhi, só não se as mesmas línguas. Todos somos filhos de Deus, só não falamos as mesmas línguas. Todos somos filhos de Deus, só não falamos as mesmas línguas. Everybody's filhos de God, everybody's filhos de God. É isso aí, por que que você me trata mal, se eu só te quero bem? Warum bist du so mir böse, wenn ich würde gerne nur den Best für dich? Das ist die Musik von Radio Mama Terra. Ist immer ein Botschaft für die gesamte Zusammenleben. Wir haben die Sprache der Herzen. Die Sprache der Herzen. Alle kann verstehen in die gesamte Welt. Und das war diese Musik. Und das ist die Musik für Iran. Iran hat jetzt, wie man nennt in Deutsch, Gott sei Dank, man hat jetzt nicht den Feind. Keine George Bushes mehr da. Es gibt jetzt einen Präsidenten, der sagt, ja, ich habe Muslime verwandt, ich habe christliche verwandt. Und jetzt, man hat keine Ausrede mehr, um zusammen mit anderen Volk zu leben. Und das ist auch wichtig. Man muss leben mit dem eigenen Volk. Man muss leben mit dem eigenen Nachbarn. Deswegen diese Musik habe ich extra gespielt für meine Freunde Ibrahim. Sie hatte den Putzblitz da am Breitstraße, meine Ecke. Meine Ecke ist meine Welt. Meine Ecke hatte Ibrahim, hatte Tiju, hatte Kim, hatte Antonio, hatte Hans. In meine Ecke am Fischmarkt. Es gibt Menschen aus ganze Welt. Wie bei meinen Freunden da von Pindorama und von Radio Sassi in Berlin, Hasadalto. Er wohnt in Kreuzberg. Ich sage immer Kreuzberg, Kreuzberg ist Moment die Hauptstadt der Welt, die Hauptstadt der Herzen. Und deswegen hat auch Probleme mit Zigeuner. Die Zigeuner, die leben da, haben Probleme gehabt, aber die Bevölkerung von Kreuzberg war solidarisch mit diesen Leuten und hat ihnen geholfen. Und wir sind bei Rádio Mama Terra 96.0, eine Sendung in Deutsch und Portugiesisch Sprache bei Tide. Heute spreche ich in deutscher Sprache bei unserer Partnerin Ortrung Kutige, die deutsche Worte von der Sendung, Martin Fortbildung. Ich gehe weiter in Portugiesisch Sprache. Minha gente, tá muito incrível esse programa, tô gostando muito assim da sensação de ter recebido músicas do Hasadalto, de estar praticamente batendo um papo com ele, que é a minha querida Ortrung Kutige, hoje está fazendo um curso especial, e eu estou fazendo aqui o programa sozinho, mas estava colocando aqui para as pessoas que esse programa hoje eu estou fazendo para o meu amigo Ibrahim também. Meu amigo Ibrahim, ele tem uma loja aqui de limpar janelas, que eu falo assim, ele limpa tão bem que limpa até mal pensamento. É uma figura incrível. Garoto novo, 28 anos de idade, uma pequena empresa com 4 empregados. E a gente tem sempre conversa sobre a dificuldade que as pessoas têm de conviver uma com as outras. Quando eu penso no Rio de Janeiro, e parece que as pessoas são inimigas. Parece que as pessoas leem o Globo, leem a Veja, leem, escutam os políticos e passam a odiar o vizinho mesmo sem conhecer. E o que está acontecendo agora está sendo uma pequena revolução no Irã. E eu pensei numa coisa. Se a gente pensar legal, agora que não tem um George Bush, qual é a razão do presidente do Irã para dizer que tem um inimigo? Quando o Obama chega e diz, olha minha gente, eu tenho parente muçulmano, tenho parente cristão e quero bater papo com qualquer um de vocês. E agora fica meio complicado para justificar a própria repressão interna. Porque eu me lembro muito no Brasil que eles enfiavam cacete na gente sempre dizendo que havia um perigo externo. Depois, como o Brasil não entrava em guerra, eles arranjaram o inimigo interno. É exatamente o mesmo inimigo que hoje, no Rio de Janeiro, as pessoas buscam. O inimigo interno. O inimigo na própria esquina. Para isso, constroem muros. Por isso eu vou buscar lá embaixo, na minha amiga Elza Soares, que o meu querido Hasadalto mandou uma mensagem para o Rio de Janeiro. Vamos ver. Um minutinhozinho. Este como dizesse no coquê do camurete, este moleque de malungo desamurete. Eu vou jogar champanhe na cachoeira, quebrar cerveja preta na pedreira. Rezarei no altar de São Sebastião. Acenderei velas pra São Jorge, o santo da minha devoção. Farei novenas para as almas, pra devolver a minha paz e a minha calma. Jogarei flores ao mar, saravarei mamãe Iemanjá. meu caminho e peço bem pra quem quer ver meu mal. Que ô, cambuque, oi, calunga no zambi, no macungue. Que ô, cambuque, oi, calunga no zambi, no macungue. Eu vou jogar champanhe na cachoeira. Elza Soares, Sete Linhas, na Rádio Mamater 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Via Zine Fassi de Andonfons, Elisendo, Mamaterra, Anisendo em Deutsch und Português e Sprache. Heute mit Markus Romão, aus Deutsch Moderator. Normalerweise Ortrungutige, die heute Marte, eine forte Bildung. Wir haben gerade gehört, Sete Linhas, von Elza Soares, a Musik, die redet über alle Religionen, die man erleben kann in Brasília, und rufe für die gute Zusammenleben miteinander. Und zu reden über Frieden gehen wir bei einem kleinen Interview, ein kleines Sendung, die Schule von der Gesamtschule aus Blankenese gemacht haben, zu vorbereiten, die Friedenslauf, die wird passiert am 9. hier in Hamburg, am 9. Juli. Das den Schirmherr ist der Dalai Lama. Hallo, hier ist die Show Nick von Nick mit Nick. Und ich habe hier zwei Gäste aus der Gesamtschule Blankenese von Frau Esslinger, aus der 9C. Ihr wolltet den zweiten Hamburger Friedenslauf organisieren. Dazu würdet ihr doch mal bitte irgendwas, ein bisschen was erzählen. Ich gebe euch jetzt mal Torben aus der 19. Also der zweite Hamburger Friedenslauf wird von sehr vielen Friedensprojekten von PBI und ZFD organisiert. Es können sehr viele Personen mitmachen. Man kann... Es ist egal, wie alt man ist oder wie jung man ist. Und das Geld ist für Friedensprojekte in Mazedonien und in Nepal. Und wie seid ihr darauf gestoßen? Unsere Lehrerin hat das uns gegeben. Habt ihr Anhänger dafür gesammelt? Also wir haben Plakate hergestellt und die aufgehängt bei uns in der Schule. Und wir sind durch die Klassen gegangen und haben Werbung dafür gemacht, gesagt, wo das stattfindet, wann, dass jeder mitmachen kann. Und wie viele habt ihr denn schon? Wir wissen es nicht, wir müssen nachzählen. Das macht eine, die heute leider krank ist. Und warum wird das gemacht? Um Geld zu sammeln für halt die Friedensprojekte in Mazedonien, Nepal und halt ein Bildungsprojekt in Deutschland. Und das wird organisiert von PBI? Und von Forum ZFD. Vielen Dank an euch beiden, das war's mit der Show von Nick mit Nick. Ja, wir haben gerade gehört, die Schule von Gesamtschule Blankenese, die werben für den Friedenslauf hier in Hamburg nächste Monate. Olha lá, vai passando, a procissão se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso e os homens escutando tiram o chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. E Jesus prometeu vida melhor pra quem vive neste mundo sem amor. Só depois de entregar o corpo ao chão, só depois de morrer neste sertão. Eu também tô do lado de Jesus, só que acho que ele se esqueceu de dizer que na terra a gente tem de arranjar um jeitinho pra viver. É isso aí, minha gente. Mês que vem vamos ter aqui em Hamburgo Gilberto Gil, no dia 22. Lá no Fabrique vai ser uma beleza. E aproveito para anunciar que vai ter um teatro no dia 26 do 6, lá no Werkstatt Dry. É um teatro com a Angelina Akpovo, nossa grande amiga, e também Iacava Umbu. Vão fazer uma peça sobre o AIDS, sobre essa chamada La Vie en Rose. Ou seja, a vida é rosa. Então estamos aí apoiando o pessoal que vai fazer dia 26/6, às 21 horas, lá no Werkstatt Dry, na Netzweg 32. E nos despedimos de vocês da Rádio, na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Geharmen grade gehört, Mama Terra, eine Sendung in Deutsch und Portuguese Sprache, direkt aus Hamburg. Bis zum nächsten Mal, mit euch. Chuleia a verdade alinhava sem atar. Ai, coitado, errado nasceu. Pois se engana quem mente ao seu eu. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Mittwoch, den 24. Juni 2009. Um 17 Uhr startet Günaydin FM, das türkisch-deutsche Magazin. Perfekt zum Feierabend gibt es um 19 Uhr entspannende Klänge und elektronische Musik. Mit Sounds of Sin könnt ihr euch zurücklehnen und das neue Album von Bernd Scholl alias Moonbooter mit Cosmo Climax genießen. Um 20 Uhr gibt es Jazz Train. Heute mit einem Porträt des Bassisten Paul Chambers. Für alle, die Beat Folk, Rhythm und Blues lieben, gibt es für euch jetzt um 21 Uhr Lil Gams. Tide 96.0. Immer anders.